Nas trevas me encontrei um dia com Jesus. Eu ouvi a sua voz falar-me com dulçor. Tocou meu coração e um novo nome deu. E com ternura assim amou-me o Senhor. Oh, vamos juntos com Jesus falar. Vamos sim fazer-lhe uma prece. Ele há de nos ouvir, também nos há de responder. Vamos sempre lhe render louvores, vamos hoje dar-lhe o coração. Vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus, sim, com Jesus. Temores e aflições cercavam meu viver, mas com Jesus a noite em dia se tornou. Abri-lhe o coração, depus o fardo meu, e a paz do céu raiou completa em meu viver. Juntos com Jesus falar, sim fazer-lhe uma prece, ele há de nos ouvir, também nos há de responder. Vamos sempre lhe render louvores, vamos hoje dar-lhe o coração, vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus, sim, com Jesus. Falar com nosso bom.